Alpha Fax to go 1896, tem 164 a bordo, alterna Fortaleza, com 2 horas e 40. Gol 1896, autorizado o táxi em frente, última direita, Índia e Alfa no ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 092. E Alfa reportará pronto, né? 7746, ingressa Juliette até o 02. Ingressa Juliette até o gate 02, é 7746. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1110 graus com 09 nós, com 1896. A gente decola, tá, 10, ok. 8896, decola 04, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, 96, graças, boa noite. Controle, boa noite, gol 1896, decolou. Boa noite, 9h30, contato radar na decolagem, sou o Fabrício 370, sai da Puca, tração Caju. 370, Puca, Caju, 9h30. 8896, chama agora 7 Recife 2545, altera 2685, bom voo. noite, 3520, contato radar, vou ITAP para a chegada Mari, desça para linha 080. ITAP na chegada Mari, descendo 050, por quê? 080. 080, ok. 8196, contato radar, desça para o nível 050, autorizado chegada mais. 5520, desça para 2000 pés, sem restrições de altitude, altímetro na 092. 2000 sem restrições, está 3520. O 520 está voando, tá? Ah, fez um pequeno desvio, mas já está retomando aqui, tá? 5230, 30 na ILS X-Ray, forma estabilidade. Onde estará a 3520?